Saia dessa cabana, bem-vindo à matança. Tô atrás de vingança, desde quando era criança. Já coloquei minha máscara, tem sangue na minha faca. A lâmina tá afiada, a vítima tá acordada. A noite de casa começou, sexta-feira desde a luz da rua se apagou. Barulho lá fora e a vítima acordou. É tarde demais, o assassino já chegou. Eu não bato na porta, é melhor deixar aberta quando eu chegar. Se você fechar sua janela, vai ser muito pior quando eu entrar. Você jura que não tem culpa de ter criado um monstro ruim? Uma criança diferente, humilhado, destratado por nascer assim. Afogado dentro desse lago, pro seu pesadelo, esse não é meu fim. Gostosuras ou travessuras, eu voltei, hoje é Halloween. Mais de 285 pessoas morreram quando tentaram correr de mim. Eu vou andando atrás de quem quero matar, e normalmente essas histórias não acabam com final feliz. Levei mais de 430 tiros, atropelado, esfaqueado, mais de 20 machadadas. Quando alguém pergunta o que fazer quando o Jason estiver por perto, a resposta é nada. E se não saírem daí de dentro, eu vou pegar meu facão, porra com seu coração. Vocês não vão matar todos vocês, eu mato todos vocês. Pode tentar me matar, mas eu volto todas as vezes. Dessa cabana, bem-vindo à matança. Tô atrás de vingança, desde quando era criança. Já coloquei minha máscara, tem sangue na minha faca. A lâmina tá afiada, a vítima tá acordada. Quem correu, correu. Quem sofreu, sofreu. O que aconteceu? Porque sobreviveu. Vocês são presa, sou leão. Não importa quanto vocês são. Saio do meio da escuridão, com facão na minha mão. Mato a mocinha e o valentão. Matei a irmã, matei o irmão. Geração em geração, acabo com a diversão. Você tem medo de mim, eu sou sobrenatural. Sangue escorrendo assim é supernatural. Grite o quanto quiser, ninguém vai ouvir seu sinal. Vou terminar o que comecei da maneira mais brutal. E se não sair nem daí de dentro, eu vou pegar meu facão, porra com seu coração. Vocês não vão matar todos vocês, eu mato todos vocês. Pode tentar me matar, mas eu volto todas as vezes. E se não sair nem daí de dentro, eu vou pegar meu facão, porra com seu coração. Vocês não vão matar todos vocês, eu mato todos vocês.